de ser bonito, há de ser. Melodia FM apresenta Questão de Sensibilidade. Há de ser sereno, há de ser perene, há de ser efêmero. Especialmente para a sua emoção, o seu sentimento, a sua sensibilização, de segunda a sexta, das 8 às 9 da noite. Há de ser volúvel, há de ser ambíguo, há de ser altivo. E você pode ouvir os programas passados no www.acasadapedra.com.br. Lá você terá um link que o levará à nossa página de interatividade com material extra disponibilizado e enriquecendo todos os programas que já foram apresentados. Para a nossa história, para que o vento do tempo não nos apague da memória. Somos seres de sentimento e esse sentimento precisa ser estimulado, precisa ser incentivado a cada vez mais crescer e se lançar a novas possibilidades, porque isso, no mínimo, é maior felicidade. Há de ser exílio, há de ser retiro. E eu, Renato Tavolieri Filho, que apresento esse programa. Promessa de ser ternura. E hoje nós encerramos o primeiro momento da nossa grande viagem pela música clássica. Tivemos, nesse primeiro momento, nesses primeiros 5 programas, nós tivemos a música antiga e a música renascentista, dos anos 500 aos anos 1600. Vocês tiveram no primeiro programa desta série uma noção mais ampla sobre as características desses dois períodos e também uma ideia do que poderíamos entender como música clássica. Aqueles que não ouviram o programa podem acessá-lo, como sempre colocamos, no endereço www.acasadapedra.com.br e lá vocês terão um link específico para visitarem as páginas onde temos todos os programas passados, inclusive muitos deles, quase que a maioria, com material extra, esperando por vocês. E a possibilidade até de vocês entrarem em contato conosco, deixarem a sua opinião, seus comentários, o que para nós é muito importante. Mas voltando então a falar sobre o programa de hoje. No programa de hoje, fechando toda essa apresentação inicial, sem dúvida, porque não será em 5 programas que a gente poderia dar uma visão mais aprofundada sobre um período tão rico da história da música, que foi, sem dúvida, o período antigo e o período renascentista. Mas nós estamos trazendo uma obra que, a rigor, não pertenceria a esse período, não pertenceria a esses anos tão iniciais, porque ela foi composta, eu nem sei se ela foi composta, mas ela foi terminada, ou ela foi elaborada, ela foi construída, porque é mais uma construção, em 1923, na verdade, no período de 1923 a 1930, porque ela necessitou de um tempo maior para ser completada. O seu compositor francês, Joseph Canteloube, que na verdade era um grande pesquisador de músicas folclóricas da França. E ele compôs o Chant d'Auvergne. Auvergne é uma região da França, sul da França. E ele, fazendo essa pesquisa, coletou vários dos cantos folclóricos, os cantos dos pastores, o canto do povo, muito fortemente o canto dos pastores dessa região. Portanto, são cantos que vêm desde essa época a qual nós estamos enfocando nesta semana. E por isso que eu disse que, embora a rigor não pertença a essa apresentação musical que hoje eu trago a esse período, na verdade é desse período, porque se baseia em cantos folclóricos desses pastores que ficaram na tradição oral e que foram coletadas. Ele viajava e fazia pesquisa e coletava toda essa informação musical e depois, reunindo esses cantos todos num conjunto, ele os, como músico, sem dúvida, e um músico de qualidade, ele os musicou, ou seja, ele os orquestrou. E toda a sua composição foi feita para a voz de uma soprano. O que vem a ser soprano? É a voz, vamos chamar, a voz de música operística, uma voz de estudo musical, não é? Essa voz feminina, ela é a mais aguda, porque você tem 3 classificações nas vozes femininas e 3 classificações, 3 níveis, o mais agudo, o mediano e o mais grave. No caso das vozes femininas, nós temos a mais aguda, que é soprano, a média, mezzo soprano, quer dizer, meio soprano, e a mais grave, contralto. Existem variações, existem nomes específicos, dependendo da coloratura, dependendo de uma série de aspectos, mas a rigor, a grosso modo, é essa classificação. No caso das vozes masculinas, que no caso nós não vamos ter, hoje é só uma soprano cantando junto com uma orquestra, portanto o que precisamos é essencialmente dessa orquestra, ou seja, do seu maestro, que é a figura representativa da orquestra, e uma soprano. Mas vamos só a título de aprendizado e de conhecimento, já que essa função, e aí também a função aqui do nosso programa dentro dessa rádio educativa, porque sensibilidade também é percorrer caminhos que resgatam conceitos, resgatam a história, resgatam outras dimensões de expressão da arte, para que nós possamos expandir o nosso sentimento, aprofundá-lo através desses novos espaços em que adentramos. Então, as vozes masculinas, vocês conhecem muitos dos tenores que foram muito aclamados e ainda são no mundo. Um deles seria o Luciano Pavarotti, falecido há algum tempo, o José Carreiras, o Plácido Domingos e vários nomes novos que estão chegando hoje com uma grande quantidade. E dentre essas vozes, esses são tenores com uma voz mais aguda. O próprio Andrea Bocelli poderia ser classificado também como um tenor. A voz mediana masculina é barítono e a grave, baixo. Então ficamos com a classificação tenor, barítono e baixo para os homens e soprano, mezzo-soprano e contralto para as mulheres. Todos esses dados são importantes. São importantes porque com esse conhecimento você pode ir entendendo, desfrutar muito mais, reconhecer. E é interessante, por exemplo, numa ópera que você identifica, olha, esse cantor é um tenor. Às vezes as vozes de contraposição, como dois personagens masculinos cantando conjuntamente, um deles pode ser um baixo ou um contratenor, e dá esse contraste vocal muito bonito no cantar junto, né? Nesse duo que eles podem estar fazendo, né? Isso acontece muito e tudo isso tem uma beleza melódica muito grande. Outra coisa que eu gostaria de dizer, que as pessoas às vezes estranham, e eu escuto muito esse comentário, olha, eu não gosto de ópera, eles gritam muito. Primeiro é preciso entender que a ópera é uma das manifestações mais antigas de música e ela já era uma verdade, extremamente populares, inclusive com as pessoas do campo. Minha avó italiana contava que a sua família de camponeses na Itália, isso era muito comum, eles se vestiam nos fins de semana com a sua melhor roupa e iam para a cidade para a grande apresentação de ópera. E é claro que eles não tinham microfone, eles não tinham esses recursos, isso não existia. Então as suas vozes tinham toda essa formação, essa potência para que pudessem tomar os espaços das arenas, desses teatros, no mais das vezes livres, e serem ouvidas e emocionarem esse público, não é? Era um aspecto importante. Os teatros tinham que ter uma acústica muito boa e darem a ressonância que essas vozes tão lindas. E essas vozes são vozes educadas, essas pessoas têm um estudo profundo de respiração, de impostação, e tomam um cuidado muito grande com a qualidade dessa voz para mantê-la. Sem dúvida é uma dádiva da natureza, mas ao mesmo tempo é preciso muito estudo, muito treino, muitas horas diárias de treino. Então é uma coisa muito séria e por isso a sua beleza. Mas aos poucos a gente se acostuma e acaba gostando e muito, e você acaba tendo a sua preferência. Eu gosto mais dessa cantora, por exemplo, essa que nós estamos trazendo hoje no último programa, que nós vamos ter uma orquestra e uma soprano. Nós vamos ter então um maestro. O maestro é o Kent Nagano, é um maestro americano muito bom, muito conhecido e muito respeitado. E a soprano é a Dawn Upshaw. Ela tem uma voz muito doce, mais suave, não tão estridente comparando com outras cantoras de ópera. É mais aguda, no sentido que é uma voz mais jovial, vamos dizer. E isso deu uma característica muito grande. E, de certa forma, é uma voz boa para determinados papéis. Talvez não para todos, né? Não sei se a voz dela, isso no meu entender, ficaria bem para o papel de uma Carmen, que é uma mulher mais forte, mais agressiva. Então é algo a se pensar, mas também são conjecturas minhas, que não sou nem, eu sou um grande apreciador, mas não sou um grande conhecedor a fundo, eu sou um autodidata nessa área, né? Mas não estudei canto, então não conheço das normas nem das regras. A gente sabe apenas pela informação paralela Né? E gosto de passar isso para vocês porque foi exatamente isso que eu tive e que me ajudou na compreensão. Então, esses dados estão sendo colocados, agora vamos falar da obra em si. É uma obra muito bonita. Vocês têm, por exemplo, algumas músicas que ela canta que são dessa pesquisa do Cantelub, essa pesquisa dos cânticos, desses cantos folclóricos, muito, a maioria deles de pastores, de pastoras, e que cantavam, às vezes eles estavam com o seu rebanho, estavam numa montanha e cantavam frases, às vezes namoro com a pastorazinha que estava numa outra montanha, ou com uma pessoa amiga, ou cantavam dados da natureza, ou seus próprios sentimentos, ou a relação com os próprios animais. Tem alguns que vocês percebem, mesmo sem entender o que eles estão falando, esse clima. E a orquestração é muito bonita, e ele foi muito feliz, o Cantelub, e essas peças são muito respeitadas e gravadas pelas maiores sopranos da história da música desde essa época, é claro. Dentre elas eu poderia citar uma gravação belíssima que eu gostaria de ter tido, mas infelizmente eu não tive acesso. A minha, não sei por que razão, nessas andanças da gente sumiu e eu não consigo localizá-la, mas vou providenciar uma outra porque é linda, tal, uma das minhas preferidas, que é com a Kirite Kanawa, que é uma grande soprano australiana e famosa, foi uma das maiores no seu tempo. Hoje já continua cantando, mas já mais idosa, já mais madura, e já perde, no caso da voz, esse brilho, essa potência. Portanto, ela já tem uma participação no cenário da ópera mais limitada. Mas ela foi uma grande, grande soprano, e com uma voz linda, uma presença de palco, uma presença cênica muito forte. E ela gravou também o Chant d'Auvergne, esses cantos dessa região, que são muito bonitos, e essa interpretação, vocês vão ver que coisa jovial. Algumas delas são lindas, emocionantes, são algumas músicas que retratam a beleza do campo, dos rios, e também existem cantos que retratam os sentimentos desses pastores, os seus amores, e diálogos, e também com os animais. Então seria esse o espírito. Eu espero que vocês gostem. Encerramos com essa obra meio híbrida, composta em 1923, mas na verdade retratando esses cantos folclóricos que datam dessa época, sem dúvida, a que nós estamos tratando, que é a música antiga e música renascentista, ainda mais porque vem do campo, que guarda essa tradição. Como, se vocês já devem ter percebido, a nossa música folclórica também do interior A Folia de Reis, por exemplo, guarda muito dessa música, dessa sonoridade, embora tenha influência dos negros e dos índios e de tudo isso, como eu disse, ela tem uma tradição europeia muito forte, trazida pelos portugueses, e sem dúvida eles trouxeram exatamente nessa época em que descobriram o Brasil a música que se fazia no seu tempo, que pegou exatamente essa música um pouquinho mais antiga para eles, que seria o período antigo da música, e a fase do Renascimento, né? Inclusive o início do Renascimento. Portanto, nada mais justificável e compreensível de que essa música não esteja tão distante da gente, e que se ela ficou lá para trás, ela ficou na data, porque na realidade ela ainda é muito viva e faz parte do nosso universo. O universo sensível não tem o ontem como um passado fechado. O passado da beleza, da arte, é assim como você lê um Shakespeare, quando você lê um Cervantes, a beleza dessas obras é eterna. Essa que é a grandeza da criação humana, que supera o seu próprio tempo, não é? Fique então com essa viagem e nos despedimos ao final.

Thank you. Eu gostaria de fazer uma ressalva ao final dessa apresentação, que também encerra essa primeira semana, como disse a princípio, no começo do programa, a nossa viagem pela música antiga e pela música renascentista, dentro das classificações possíveis de períodos para a música clássica. Eu gostaria de fazer uma colocação que eu considero importante. Eu estou falando muito nesses programas, mas isso é intencional. A ideia é como que pegar você, meu ouvinte, meu amigo, você, minha amiga, que estão interessados em viajar por esses espaços para expandirem as suas possibilidades de prazer, de sensibilidade, de vivência e de conhecimento, sem dúvida. Então, essas informações sobre a história da música, sobre as características da música clássica, do canto, dos tipos de cantores, tudo isso é muito pertinente. E a minha tentativa é fazer de uma forma calma, conversando com vocês. E estou fazendo isso sem ler nada, meio de improviso, exatamente para não perder esse gosto de conversa, de bate-papo, que é essa ideia da gente, pelo menos essa intenção básica. E quero que vocês entendam que talvez fosse mais interessante só ouvir a música, mas acredito que essas informações sejam fundamentais e vão ficar registradas ali nos nossos programas passados. Daí para frente eu vou tocar, sem problema nenhum, as obras de música clássica dos vários períodos. Mas vou fazer sempre referência a esses programas para aqueles que gostariam de ter uma formação mais específica, mais aprofundada, para poderem retirar dessa expressão artística todo o alimento que elas encerram. Tudo bem? Então, um grande abraço e até a nossa próxima sequência de programas com um novo período da história da música clássica. Um abraço, Renato.